Caríssimos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso espaço do debate à sexta-feira. Hoje completamos a 24ª edição do debate à sexta-feira 2015 e hoje trazemos como tema Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. Tema este que será presidido pelo gestor do setor de governação urbana, João Domingos. Ele que é licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto, e irá trazer abordagens, ou seja, essa abordagem estará focada em alguns aspectos como quadro legal, no ambiente do quadro legal, a capacidade organizacional, financeira, advocacia, provisão de serviços, infraestruturas e imagem pública. Portanto, eu desejo boas-vindas a todos, espero que estejamos todos ansiosos para ouvirmos as boas novas que virão do nosso colega João Domingos. Por favor, sem mais delongas, toma a palavra, por favor. Obrigado, não sei se vão ser boas novas ou mais, mas esperemos que sejam boas. Obrigado. O que vou fazer aqui hoje vai ser a apresentação de um resultado do Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. Este Índice de Sustentabilidade normalmente tem sido feito em vários países e desta vez, em 2014, foi solicitado a DW para estar em frente deste Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. É uma ferramenta que é utilizada pela USAID, como vamos ver aí depois na apresentação. E em 2013 já houve uma outra organização que a Angola que fez, e desta vez em Angola. Quer dizer que cada ano, às vezes, há essa variação de organizações que conduzem o processo. Lucas, pode passar? Algumas coisas ficaram em inglês, vão desculpar. Um pequeno background só para dar algumas ideias gerais do que é o Índice de Sustentabilidade. Ela já tem sido usado, como disse, pela USAID desde 1997. Em princípio era uma ferramenta que a USAID utilizava internamente para avaliação dos seus projetos, mas depois já largou a ferramenta para fazer essa avaliação do Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. E esta ferramenta que a USAID utiliza tem permitido, de alguma forma, ter o acesso desse Índice de Sustentabilidade das Organizações em cerca de 29 países até agora, na Europa e na Ásia. Na África Subsaariana iniciou mais ou menos em 2009, e em 2011 a ferramenta foi aplicada em 7 países do Médio Oriente e também em alguns países como o Paquistão e Afeganistão. Essencialmente, esta ferramenta permite, por um lado, que os usuários desse instrumento possam identificar pontos de fragilidade, pontos fortes ou fracos no setor das organizações da sociedade civil. E esses pontos, de alguma forma, vão permitir os diferentes atores que intervêm no setor da sociedade civil, por um lado, identificar estratégias para melhorar e aprimorar o desempenho da advocacia que as organizações fazem, e por outro lado também permitir que o seu engajamento e funcionamento interno seja melhor estruturado. Portanto, como essa é uma ferramenta que não se usa apenas num único país, ela permite perceber qual é a realidade de diferentes regiões a nível da África ou da Europa, permite os atores perceber como é que outros atores também estão em termos de sustentabilidade. Portanto, a nível da região da África Subsaariana, é interessante ver, depois vamos ver alguns dados desde 2012, qual é o nível de sustentabilidade de algumas organizações só a nível da região da África Subsaariana. Portanto, ela também é usada para advocacia, como disse, pode ser utilizado também por académicos para identificar o nível de fragilidade das organizações e os obstáculos, e ela permite essencialmente verificar 7 aspectos essenciais. O primeiro aspecto é verificar o ambiente legal que existe num país que facilita ou dificulta a intervenção das organizações da sociedade civil. Por outro lado, permite também olhar para a capacidade organizacional das próprias organizações, como é que elas estão a funcionar em termos de, como é que é de chamar, do seu plano estratégico, da sua estrutura organizacional e do funcionamento. Portanto, também permite a outra dimensão, que é a terceira, é ver a viabilidade financeira das organizações da sociedade civil. Até que ponto existe capacidade para continuar a manter o seu trabalho, a sua intervenção. E o nível de advocacia também, a provisão de serviços, infraestrutura e a imagem pública. Como é que os decisores públicos olham para o trabalho das organizações da sociedade civil e qual é a impressão e a ideia que ficam com o trabalho das organizações. Pode passar, Lucas? Como é que é o processo? Inicialmente, todas as organizações que conduzem o processo devem primeiro fazer uma revisão do relatório anterior, porque o período é tão pouco também, de um ano, que as mudanças às vezes não são muito grandes. Ela contempla normalmente o período que vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, a ideia é sempre olhar para os índices anteriores para depois fazer uma espécie de comparação. Mas as mudanças não são muito significativas. Uma coisa ou outra que muda, mas a tendência quase que continua a mesma. Portanto, houve para esse trabalho que fizemos a constituição de uma equipa, a painelistas que são convidados para discutirem num painel onde você convida vários atores da sociedade civil e não só, para discutirem as diferentes temáticas, que já vamos ver aí mais abaixo. Portanto, para esse trabalho nós convidamos o Centro Cultural Mosaico, convidamos a ADRA, havia uma jurista, havia também o PAN, que é o Programa dos Atores Não Estatais da União Europeia, e a JPD, a APDCH, que é uma organização mais a nível local, a DW, um representante da USAID, que, portanto, aqui o representante da USAID pode participar, mas não tem direito de voto, porque a ferramenta permite, depois dos atores olharem para as diferentes áreas, atribuir uma pontuação, depois discutimos a pontuação de cada um e depois você tem que dar um voto. Mas o representante da USAID não tinha direito de voto, era apenas um observador e podia comentar uma coisa ou outra sem ter que influenciar as ideias dos membros, dos painelistas. Portanto, também convidamos alguém do ISUP, que é o Instituto Superior de Assistência Social, a rede do género do Kazenga e do Quilamba Kiasha. Era uma média de 10 painelistas. O processo foi um bocado demorado, em 2-3 dias, para os painelistas compreenderem a essência do trabalho, porque eles tinham que levar o documento em casa, atribuir já a pontuação e quando voltassem para o grupo geral, eles dizerem qual era a sua pontuação. E o interessante era que você dava uma pontuação inicial, mas depois da discussão você podia mudar de ideia. Você deu 1 ou 5, mas depois, com a intervenção dos outros, lhe fazia perceber que o que você deu não era, se calhar, o mais correto e mudavas de pontuação. E algo muito interessante também nisto tudo é o facto de você ter que ter uma consciência muito crítica sobre a realidade factual do país, mas não falar sem exemplos concretos. A ferramenta ela permite que você, cada argumento que apresenta, em simultâneo tem que apresentar um exemplo. Se eu digo, por exemplo, que as organizações da sociedade civil estão impedidas em exercer alguma atividade de advocacia, você tem que mostrar um exemplo. Não pode falar só porque ouviu falar, ou tem que mostrar exemplo, dizer quem é a organização. Então isso permite também de alguma forma que a ferramenta seja algo muito bem fundamentada e não na base de suposições, mas de fatos e evidências que ocorrem em cada período. Então, a seleção desses atores que estão lá em cima teve alguns pressupostos. A ferramenta exige que, para fazer parte do painel, é necessário convidar centros de pesquisa, a comunidade local, organizações baseadas na fé, academias, cooperativas, rede de organizações, advogados ou doadores internacionais. Portanto, nós tivemos um pouco de cuidado para ter uma maior representatividade dos diferentes grupos que são exigidos neste painel. Tanto o relatório de sustentabilidade das organizações usa normalmente 7 pontos, que já vimos anteriormente, sendo que na avaliação, na cotação que se dá para medir se o índice é aumentado, o índice de sustentabilidade, se o índice está numa fase de evolução ou numa fase impedida, ela vai de 1 a 7, sendo que o 1 significa que ela tem um índice de sustentabilidade aumentada, está alta, e o 7 significa que a fragilidade é muito baixa ou está impedida até mesmo o índice de sustentabilidade, conforme vocês podem ver aqui. De 1, 2 representa mais ou menos que o índice de sustentabilidade das organizações está aumentada, de 3 a 5 está em evolução e de 6 a 7 o nível está impedido. Portanto, podem ver aqui esse quadro, que é basicamente o que está aqui explicado. Então, é o processo para atribuição dos pontos foi exatamente baseado neste critério. Então, os participantes, ao atribuírem um ponto, tinham que ter como ideia isto, que se eu atribuir um ponto, eu estou a dizer que o índice de sustentabilidade das organizações está muito alto. Está bom, até está em boa qualidade. E você tinha diferentes níveis, você tem indicadores por cada dimensão que você atribui. Então, tem a primeira dimensão, que é o ambiente legal, por exemplo. Para essa dimensão, você tem 7 ou 8 indicadores para esta dimensão. E aí você precisa atribuir um ponto por cada indicador. São esses indicadores, 7 ou 8, que depois você vai somar a pontuação que deu em cada indicador e vai lhe dar uma pontuação para aquela dimensão. E vai fazer o mesmo para cada uma das dimensões que tem os seus respectivos indicadores. Ok? Eu vou mostrar isto que estou a falar mais em frente, por favor. Vão me desculpar aqui, algumas coisas ficaram em inglês, porque também o documento ficou depois produzido em inglês, então ficou assim em inglês. Então, as dimensões são essas, as 7 que falei anteriormente. O ambiente legal, a capacidade organizacional, a visibilidade financeira, a advocacia, provisão de serviço e a questão da imagem pública. Portanto, para o ambiente legal, ali vocês podem ver que tem os indicadores. Em termos, um primeiro indicador, por exemplo, para o ambiente legal, era ver, em termos de registro das organizações da sociedade civil, qual era o ambiente. Será que existe muita dificuldade para as organizações da sociedade civil se registarem? Qual é o ambiente legal que existe nesse sentido? Em termos administrativos, há muitos impedimentos da parte do governo para aceitação de organizações que queiram adquirir o registro. E também, se as organizações da sociedade civil são permitidas a recolher, por exemplo, fundos que provêm de trabalhos que desempenham para o governo, no geral, se é permitido isto ou não, o que é que o ambiente legal fala relativamente a isto. E isto é igual para cada uma das dimensões. Então, cada dimensão ela tem um indicador que você vai colocar a pontuação. Pode passar, por favor? Isto é a mesma coisa, pode passar? Ok. Aqui um pequeno exemplo do índice de sustentabilidade em Angola em 2013. Era só para termos um quadro comparativo do que foi 2013 e a tendência para 2014. Este índice que se fez é para 2014. Portanto, em 2013, podemos observar que o ambiente legal estava em 6.3. O que significa dizer, já está a ver que estava muito impedida, porque o número está muito alto. É a capacidade organizacional, 5.8. A questão da financeira está 6.2. A advocacia, 5.6. Provisão de serviço, 5.3. Infraestrutura, 5.8. Imagem pública, 5.5. A conclusão que podemos chegar aqui é que para 2013, o índice de sustentabilidade das organizações da sociedade civil era tida como impedida. Ok? E eu posso genericamente vos mostrar um bocado, ou vos apresentar, quais eram as razões e os argumentos que estavam na base disso. Um primeiro argumento foi o facto de, em 2013, dois ativistas foram mortos. Dois ativistas que lideraram um protesto contra o desaparecimento de ex-soldados em maio de 2012. Um segundo argumento que fez com que o índice tivesse impedido foi o facto de que em 2011, mais ou menos, por aí a caminho de 2012, houve um assolamento muito forte na região mais a sul, da seca, não é? Houve aquele problema da seca, houve muita fome, houve muita dificuldade das comunidades e muitas organizações da sociedade civil também fizeram ouvir as suas vozes para que as comunidades nessas zonas fossem o mais rápido possível acudidas pelo governo. Um outro argumento que jogou para que o nível de sustentabilidade fosse impedida foi o facto de haver uma diminuição muito considerável dos financiamentos que eram dados para as organizações da sociedade civil. Nesse período, muitos doadores começaram a retirar-se do país e isto fez com que muitas organizações existissem, mas apenas no papel. Porque do ponto de vista de operação, de trabalho no terreno, quase que muitas organizações deixaram de existir. Um outro argumento também que fez com que fosse impedida foi o facto ainda de organizações como a AJPD e a OMUNGA continuarem a ser tidas como organizações ilegais, né? E elas continuam até agora e vamos ver que ainda mesmo em 2014 esse problema dessas organizações ainda continuam a ser um calcanhar de Aquiles. Um quinto argumento é o facto, nesse período, e também não houve muita diferença com o período a seguir, das organizações terem um acesso muito limitado à assistência jurídica. A nossa realidade mostra que as organizações fazem muitas intervenções e às vezes têm problema com o aparelho judiciário e não há nem voluntários, nem organizações vocacionadas em defesa dos direitos dos direitos dos cidadãos que venham defender de alguma forma as intervenções que são feitas, muitas delas legítimas, pelas organizações da sociedade civil. Então este também foi um outro fator que jogou no impedimento. Um sexto fator é a fraca capacidade das organizações da sociedade civil prestarem contas também. Isso é um aspecto negativo também, ainda que joga a nível das organizações, mas este prestar de conta, diga-se, não é uma questão de prestar conta apenas de dinheiro. A prestação de conta aqui também é uma prestação de conta de informação para os beneficiários, para as entidades públicas, daquilo que as organizações da sociedade civil vêm desempenhando. Um outro fator que jogou no impedimento das organizações da sustentabilidade impedida é o facto de que, com exceção das organizações que adquiriram estatuto de utilidade pública, as organizações da sociedade civil continuam ainda a não ter apoio do governo nas suas ações. Ainda é muito fraca e o próprio acesso ao estatuto de utilidade pública ainda não é, digamos assim, os critérios de acesso para lá chegar ainda não são muito claros e muitas organizações não conseguem aceder ao estatuto de utilidade pública. Portanto, esses são basicamente alguns dos argumentos que julgaram para que o índice de sustentabilidade das organizações da sociedade civil em 2013 fosse considerada como impedida. Pode continuar, por favor. Eu disse ao Lucas que eu não iria falar muito, é muito breve. Aqui trago agora as informações de 2014. Vou dizer que ela não está no mesmo formato que a anterior, porque depois disso ser feito, existe uma comissão de especialistas que vai fazer a análise da informação e vai colocar isto num formato que vai representar o relatório de Angola. E isto aqui não é só Angola, são vários países. Nesse momento os relatórios de cada país estão a ser produzidos e depois é que vai ser lançado o relatório. Mas em termos assim de informação, nós podemos ver que o ambiente legal, comparativamente em 2013, não mudou muito, continua ainda com alguma dificuldade. Estamos em 4.5, a tendência é que aumenta, há uma tendência de aumentar, o ambiente não está muito, muito favorável. A capacidade organizacional, 4.7, isso mostra um pouco que em algumas áreas ela está em evolução, mas a entrar para o impedido na mesma. Está em evolução para o impedido, está mais ou menos nesse quadro. E a advocacia, 4.1, a prestação de serviço, 3.7, infraestrutura, 4.1. Imagem pública 4.5. Se olharmos assim rapidamente para esses dados, podemos perceber que ela está numa fase de evolução, mas as contas que está-se a fazer, em algumas áreas a tendência é aumentar para o impedido, principalmente para o quadro jurídico, a tendência é que seja, conforme vocês estão a ver aí, 6.1, ao invés de 4.1, porque há alguns cenários que ocorreram em 2014 que continuam a mostrar que há, de facto, ainda um certo nível de impedimento no ambiente legal. O mesmo no ambiente de sustentabilidade financeira, porque a fragilidade das organizações em termos de acesso a recursos continua a existir em 2014, o cenário é o mesmo em 2015. Portanto, a tendência continua ainda a sair de uma fase de evolução para uma fase impedida, a essa tendência. E deixem rapidamente também voltar aqui aos argumentos que os painelistas chegaram para ter esses números. Um primeiro argumento é que, e são argumentos muito genéricos, não vou olhar por cada dimensão. Um primeiro argumento é que 70% das organizações da sociedade civil ainda continuam a não renovarem os seus mandatos. Há poucos exemplos de organizações da sociedade civil a renovarem mandatos dentro das organizações. Parece que é uma cultura que ainda não reina muito em muitas organizações. Uma outra dificuldade é o facto de que uma grande parte de organizações da sociedade civil também não ter acesso aos meios informáticos atuais. E o programa do PAN fez um pequeno estudo na província do UIS, da Lunda Norte e Sul, e chegou à conclusão que a maioria das organizações da sociedade civil não possuíam nenhum computador. Portanto, em termos de acesso aos meios informáticos, ainda é algo muito difícil para as organizações da sociedade civil. Também uma outra conclusão que se pode chegar é que, devido às dificuldades financeiras que várias organizações da sociedade civil passam, algumas delas têm tentado encontrar formas alternativas de cofinanciamento ou de autofinanciamento das suas intervenções, ou mesmo conseguir financiamento do próprio Estado e através de alguns ministérios que estão abertos em fazer alguns trabalhos com algumas organizações da sociedade civil. E aqui podemos citar alguns exemplos, como a ADRA, a própria DW, o Centro Cultural Mosaico. Foram alguns exemplos que foram citados de organizações que têm tentado encontrar formas alternativas de co- ou de autofinanciamento das suas intervenções. Também uma outra dificuldade é o facto de as organizações da sociedade civil continuarem ainda a ter dificuldade de participarem nas decisões públicas. Não é? Há ainda muita dificuldade, e essa dificuldade prende-se também pelo facto de não haver informações em tempo recorde, e aí também há muita pouca oportunidade das organizações intervierem no espaço público e influenciarem, assim, desse modo, as políticas e as decisões públicas. Há muita dificuldade de participação na tomada de decisões sobre os problemas públicos. Então, esses e outros argumentos foram utilizados para mostrar que, em algumas áreas, ela está em evolução, mas em outras ainda continua a entrar numa fase impedida de sustentabilidade. Por favor, pode passar. Não é obrigado ainda, porque eu tenho algumas informações que não coloquei aí, mas vou passar para vocês. Assim, rapidamente, só para dar uma visão geral em termos do índice de sustentabilidade para a região da África subsaariana, em 2012, 25 países a nível da África subsaariana, o seu índice de sustentabilidade era considerada como impedida. E alguns países, rápido, podemos citar, eram Angola, que estava com 5.8, por aí, a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, o próprio Sudão, a Etiópia, o Gabão, a Malawi. São vários países que o índice mostrava que estavam numa fase impedida. E esse impedimento continuou de alguma forma em 2013 para algum desses países. Também o gráfico de 2012-13 mostrou que outros países tinham um índice mais ou menos em termos de evolução das organizações da sociedade civil. E aqui podemos citar países como a Tanzânia, o Quênia, a Zâmbia, a Moçambique e Uganda, que demonstraram que o índice de sustentabilidade nesses países das organizações da sociedade civil estavam numa fase evolutiva. Portanto, esta comparação nos permite perceber mais ou menos qual é o quadro que existe em termos da intervenção das organizações e se elas estão de forma global, não só a nível de Angola, muito fragilizada ou não, e como é que isso pode servir para aprofundar a reflexão do destino que as organizações da sociedade civil podem tomar, né, para o futuro. E isto, de alguma forma, na interpretação, na leitura que se pode fazer da realidade de alguns países, também ela é influenciada um pouco em função da abertura que os Estados têm e a forma como olham a importância ou não da intervenção de organizações da sociedade civil. Portanto, isso tem muita influência. Os regimes também que existem nos diferentes países podem permitir uma maior abertura ou não, e isso tem influência efetivamente para o índice de sustentabilidade das organizações. Como disse, penso que isso pode gerar um debate aqui entre nós. Não vou falar mais, vou esperar contribuições ou perguntas a isto que foi apresentado. E muito obrigado. O João Rodrigues, uma questão sobre este número é o número deste ano, isto é o ano anterior. Não, okay. Deste ano, 2014 e 2013. Ok, mas isto é 2014, isto é 2013. Sim, 2013, exato. Mas a cotação, senhora Ana, vai mostrar no final, e nesse momento a análise que o grupo está a fazer, é que parece que a tendência poderá ser maior do que esta. Mais do que 4.1. So, o grupo que está a analisar a informação, porque depois tivemos que voltar aos painelistas que deram a informação, porque alguma informação mostrava que ela está numa fase evolutiva, mas de retorno aos painelistas para questionar algumas coisas, alguns não mostraram muitos argumentos e exemplos que, na atribuição de alguns pontos, o que mostrou que esse número que está aqui não é tão realista. Parece que ela tende a evoluir mais para aqui do que para este número. Então eu só trouxe isso para mostrar inicialmente qual era a cotação que o grupo havia dado. Mas a análise está a mostrar que a tendência vai ir novamente para aquilo que era 2013. Mas mesmo nesta questão do ambiente legal, o novo estatuto ou lei do João Andrés foi publicado quando? É nessa altura, senhora, 2015. Nós não estamos a contar 2015. Okay. Tudo isso é apenas de 2014. 2015 vai ser elaborado a partir do próximo ano, para o relatório de 2015. Portanto, todos os aspectos que ocorreram neste ano não foram considerados. Não, é só 2014. Mas, mesmo assim, olhando para os números, dá para perceber que a tendência não está em melhorar. Não. Continua-se a evoluir para índice, como é que chama? Impedido. Yeah, mas dois pontos. De facto, no ambiente legal, isto mostrou que avançar foi dois pontos mais positivos, hein? E a capacidade organizacional foi quase um pouco mais de um ponto, hein? E todos estes mostraram um melhoramento substancial, de facto. Exatamente, mas eu pessoalmente, eu tinha a minha opinião, eu não era painelista, estava a conduzir o processo com o grupo. Em algumas zonas, apesar da atribuição desses pontos, eu achava que, por exemplo, aqui na sustentabilidade financeira, a situação das organizações terem acesso aos fundos não melhorou em 2014. A maior parte dos doadores continuam a não existir. Portanto, a mostrar que ela teve esse decréscimo é um pouco... Yeah, é um pouco assim difícil. E depende sobre a organização que dirigiu o programa, e parece que o DW está um pouco mais optimista. Exato, que é essa a tendência. A organização que fez o ano passado. Exatamente. Eu acho que foi o World Learning. A vez passada, acho que foi o Centro de Pesquisa da Universidade Católica. O SEIC. Exatamente. Então, muito pessimista. O quadro que foi apresentado em 2013 foi mesmo um quadro muito negro. O índice era mesmo, afirmava-se que o índice era impedido. As organizações da sociedade civil em quase todas as dimensões estavam impedidas. Isso é discutível, né? Mas era o que o grupo chegou à conclusão. Acho que a DW, esse ano, para 2014, trouxe uma tendência mais de evolução, não muito impedida, mas quase evolutiva. Né? Tá? Eu não sei o que é que vocês acham, se olhando para essas duas tendências, onde é que vocês, cada um, podia mostrar uma posição ou não? Mas, em relação a 2013, como o João disse, que foi moderado, se assim pode-se dizer, pelo SEIC. O que eu noto, acho que tem muito a ver também com a abordagem da própria organização que vai moderar o debate, né, na conversa dos painelistas. E também os membros do PANAM. Exato, era essa a questão que eu queria colocar ao João. Será que Os membros que participaram este ano também foram os membros que participaram Não, foram outros. Se calhar foram daí só que. Só para lhe dar um exemplo, neste painel, nesse grupo de painel esteve o Sérgio Calidu, esteve o Camuta pela Adra, esteve a doutora, a professora Felisbela, Izu, esteve a Eduarda Borja, ela é jurista, esteve o Frei Mário Rui. São pessoas que têm uma tendência muito equilibrada em termos de abordagem. Eu creio que isso jogou algum papel na atribuição da pontuação. Esteve também o senhor que esteve aqui pelo Palha da vez passada, que falou dos educadores sociais. O Rockumbar. O Rockumbar. Então acho que o grupo que esteve lá era um grupo que era muito equilibrado e fez com que desse esses números. Nós, a DW, não participamos na discussão de 2013, não fomos ouvidos. Mas fazendo uma outra análise, colegas, nós podemos perceber que a tendência às vezes dá para mais ou menos a evolução quando você traz aspectos muito positivos também da realidade. O que se passa é que se você apresenta só um quadro de aspectos negativos, é claro que a tendência aumenta para muito negativo. E hoje por hoje, ainda estivemos a discutir, o senhor ocupou ontem no carro, quando estava, parece que a tendência de muitas organizações da sociedade civil é acharem que só é uma verdadeira organização da sociedade civil quando as pessoas criticam tudo o que o governo faz. Quando você, quando você tem uma tendência mais moderada e de fazer uma análise mais aprofundada, então você é tido como alguém que está em cima do muro, está a defender o governo. Então há essa. Uma análise também realística. Eu pessoalmente acho que em muitos setores da sociedade civil, às vezes se faz uma análise muito sem sustentabilidade, sem argumentos, sem evidências. Há, por exemplo, pessoas que dizem que o governo não coloca acessível algumas informações financeiras, por exemplo, o orçamento. Existe um site do Ministério das Finanças, muitos de nós não consultamos. Não consultamos simplesmente. Mas não tem computador, como vai consultar? E lá tem, mas isto então não é um problema. Mas isto não é um problema do governo, é um problema da própria organização, que não tem computador. E para pensar isso um bocadinho mais a fundo, quais seriam então essas razões que estão por detrás da fraca cultura de prestação de contas e informação? Como acabou de dizer, das organizações da sociedade civil, com certeza. Okay. Essa aqui é uma pergunta que serviria para todos, mas. Olha, não, assim, da, discussão, da discussão que foi feita, e a título assim, alguns deram alguns exemplos, é que parece que há uma tendência, vamos chamar assim. Há uma tendência nossa, em termos do país, de não existir essa cultura de prestar conta. E isso começa não apenas nas estruturas do governo ou de associações, isso começa mesmo em casa. Isso começa em casa, essa prestação de conta. Os painelistas mostraram que nós não gostamos muitas vezes de prestar conta. E a tendência, quando se ouve de prestar conta, é logo de que eu tenho que prestar conta do dinheiro. Mas não é só do dinheiro, é da informação. Você tem algo, tem que informar. E são poucas organizações que fazem isso. Demos alguns exemplos. A DW, por exemplo, publica várias informações de coisas que faz. A ADRA faz o mesmo. E a JPD também. Quer dizer, no quadro das grandes organizações, às vezes, algumas têm essa tendência. Mas outras mais pequenas também deve-se ao fato de elas não terem um espaço que elas conseguem passar essa informação. Mas elas fazem muita coisa e não conseguem prestar essa informação a quem deve, ou à comunidade, ou principalmente aos decisores públicos. Porque a comunidade às vezes também é outra falha. Não há uma prestação de conta nem para a comunidade que você intervém, nem para o próprio governo. Portanto, aqui a prestação de conta também não é olhado só numa perspectiva de prestar conta ao governo, é ao próprio grupo com o qual você trabalha e defende. O então há ainda essa dificuldade, né, das organizações em prestarem conta, e parece que isso aqui é genérico, depois passa para os outros níveis, até mesmo da governação. Só uma verificação. Eu gostaria que, queria dizer que tenho verificado, no âmbito das organizações mais pequenas, abordou a questão das famílias. Se não seria números ínfimos, ou números em termos de indicação, seriam pequenos grupos, acho que entre o grupo Bacom, tem existido essa cultura de prestação de conta. Não sei se poderíamos falar aqui de um grupo restrito, mas verifica-se, sobretudo, não só em situações como alambamento, como situações de funerais ou óbitos, mas no caso da minha família, sempre, embora não existisse, a princípio, tanto espaço de participação nas tomadas de decisões, quando o indivíduo ainda não é adulto o suficiente. Atenção aqui à questão de ser adulto, né? Não pela idade cronológica, mas muito mais pela capacidade de intervir e mostrar soluções. Andei a verificar isso. Não sei se estaríamos a dizer aqui que as famílias não têm essa cultura. Se calhar alguma coisa ou alguns nos perdemos, não sei, alguém pode dizer algo de frente. Tá, acho que há um aspecto que é bem interessante. O que me leva a perceber é a terminologia usada, prestação de contas. No subconsciente das pessoas, no geral, quando você tem que prestar contas, ou é porque recebeu dinheiro, tem que apresentar o que gastou, então. Quando falamos, na minha percepção, quando se fala em prestação de contas, é olhar para aquilo que foi, por exemplo, o objetivo de uma determinada atividade e quais foram os resultados alcançados e que soluções é que podemos, e lições podemos aprender daí para melhorar no futuro quando quisermos voltar a realizar uma atividade similar ou outra diferente. Eu lembro-me que trabalhei há já alguns anos num levantamento relativo ao nível de organização das organizações da sociedade civil, em que nós fizemos entrevistas quase por todo o país. O que me levou a perceber é que um dos objetivos para os quais muitas organizações da sociedade civil foram criadas foi na altura da guerra, para intervenção, para acudir às populações que eram carenciadas, e com o decorrer do tempo, a guerra acabou, perderam os financiamentos, eles não acompanharam a evolução em termos organizacionais. Muitos não tinham estrutura física, tinham o organigrama da organização feito, mas não cumpriam com aquilo que eles próprios tinham como organização. Às vezes, só o presidente era o dono, supostamente, da organização, tinha o apoio do secretário, e as reuniões faziam assim, como que nos tempos livres, na casa do presidente. Então, a conclusão a que chegamos é que há ainda uma grande lacuna em termos organizacionais, por uma grande parte das organizações da sociedade civil em estarem estruturadas conforme os estatutos. E isso pode-se perceber a partir dos números que estão aí expressos. Yeah, um aspecto importante, colega, para referir ao que colocou sobre a prestação de contas. A prestação de contas tem que ser percebida também numa vertente interna das próprias organizações. Por exemplo, como é que elas se estruturam para terem assembleias dentro da organização, e essas assembleias permitem que se preste contas aos membros da assembleia sobre o trabalho que a organização faz. Portanto, muitas organizações não têm mesmo internamente essa estrutura, por um lado. Por outro lado, são poucas organizações, às vezes, que fazem encontros para discutirem a vida interna da organização, identificarem questões, colocarem questões para os membros da organização que estão em frente da organização. Então, essas questões muito básicas, essenciais, faz com que depois, para o nível de fora, não se faça a mesma coisa, porque internamente não há um processo e uma cultura já de fazer encontros, debater assuntos. Isso dificulta transpassar para uma outra fase. Mas rapidamente aqui, em termos de, só para dar um contexto genérico do ano de 2014, quando se analisou este índice de sustentabilidade, que na verdade foram tidos como aspectos que também jogaram de alguma forma positiva ou negativa na intervenção das organizações. O primeiro aspecto tem a ver com a realização do censo populacional, não é? O censo exigiu, de facto, uma intervenção muito grande de vários atores, incluindo alguns atores da sociedade civil que participaram também ativamente. Eu tive no grupo de painelistas algumas pessoas como a Eduarda Borges, a jurista, que disse que a Associação das Mulheres e outros tiveram uma grande intervenção e até muitas delas foram formadoras de alguns recenseadores. Portanto, havia muita intervenção de vários atores nesse processo da realização do censo. Então, foi um fator, assim, também genericamente, em termos de um quadro geral, que teve alguma influência. Um segundo fator tinha a ver com a nova divisão política ou administrativa, principalmente para a região de Luanda, o novo quadro, estrutura administrativa até, não vou falar em termos de divisão política, mas em termos de um quadro, de uma nova estrutura administrativa. Sabe que em 2014 surgiram, né, algumas mudanças nos municípios, e isso está a ser arrastado até agora com esse processo de desconcentração e descentralização administrativa. Portanto, também tem julgado algum fator ou positivo em algumas situações ou negativo. Sabe que uma grande dificuldade que as organizações da sociedade civil têm tido na interação com as autoridades a nível local tem sido o acesso à informação, e não só, a própria relação com as entidades administradoras ou o seu quadro de pessoal. E essa mudança constante, às vezes, cria essa dificuldade. Portanto, foi um fator também, genericamente, que foi tido em conta. E um outro fator, óbvio, que já falei anteriormente, era efetivamente a retirada de vários doadores, que começou em 2013 e tal, e continuou em 2014. Basicamente, em termos de doadores tradicionais, nessa altura podemos contar com dois ou três, basicamente. Então, esse é um pouco um quadro geral que também foi considerado na análise deste Índice de Sustentabilidade das Organizações para 2014. Eu tenho uma questão que me torna um pouco pessimista. Embora não se analisou os dados de 2015, há dois aspectos que me tornam pessimista. Primeiro, muitas das atividades que a sociedade civil faz, agora o governo também já implementa. Em vez de ser o parceiro, ou em vez de apoiar ou financiar, não faz, mas ele próprio faz. Esse é por um lado, esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu queria me referir. Algumas instituições que já não se considera tanto, né, em que ainda se encontram no anonimato. Será que isso abre possibilidade para o surgimento de outras instituições de sociedade civil? Daqui, por exemplo, mais ou menos há 5 anos, ou olhando para um futuro de 5 ou 6 anos. Mas não consegui a última questão. Não é uma... Essa é que foi a questão, a última é que foi a questão. A primeira não foi uma questão, foi um reparo, olhando aquilo que a sociedade civil faz, em que diz que a guerra terminou, ou de 2012 em diante, para cá, essas atividades o próprio governo já faz, em vez de apoiar ou ser o parceiro principal, mas sim realiza essa mesma atividade. Então, daqui a 5 anos, será que vai surgir, ou é possível surgir outras instituições da sociedade civil, ou olhando também na nova lei sobre a atuação da sociedade civil, no futuro pode surgir, pode houver possibilidade de haver outras instituições de sociedade civil, ou pode haver sustentabilidade, ou o nível de sustentabilidade pode aumentar das que já existem? Não sei se fiz entender. Primeiro, só um pequeno reparo. Não existe uma lei da sociedade civil. Já acho que foi publicada. Não. Das organizações. Pode. Impede. As expressões. Uhum. Para não colocarmos as pessoas em erro. Okay. Não existe uma lei da sociedade civil. Existe uma lei, que é a lei das associações, primeiro. Né? E depois agora há um regulamento, né, que saiu, que regula a atividade das organizações. Exatamente, é o regulamento que eu estou a me referir. Foi, não, não é uma lei da sociedade civil. Mas há um aspecto importante que eu quero trazer aqui, que é algo que foi considerado na análise do índice de sustentabilidade. É a definição que se tem do que é organizações da sociedade civil. Quando você coloca, por exemplo, a questão se vão surgir outras instituições. O problema, por exemplo, no nosso caso, é que muitas instituições que são da sociedade civil, por exemplo, continuam a se considerar que não são da sociedade civil, mas na verdade são da sociedade civil. Por exemplo, vou lhe perguntar, a Comissão de Moradores é uma organização da sociedade civil? Não, não. Não é, ok. Na sua opinião não é, né? Mas ele é uma organização da sociedade civil, devia. É, devia, né? Sim, é, mas não está a nível. É, não é, mas devia. Ah, os sindicatos são ou não organizações da sociedade civil? Sindicato é. Há uma discussão que tem a ver com as igrejas também. Algumas dizem, não, nós não somos da sociedade civil. São igrejas. São igrejas só. Por causa de alguma conotação. Okay. Mas elas são ou não organizações da sociedade civil? O conceito que se tem aqui, por exemplo, de organizações da sociedade civil, que é usado em muitos países, é que diz assim, eu vou ler rapidamente. Elas são consideradas como organizações que podem ser formais ou não formais, não é? Que não estão ligados ao aparelho governamental, não é? E esse é o principal elemento diferenciador de uma instância governamental e das organizações da sociedade civil. Okay? Portanto, os atores da sociedade civil, e aqui vou falar de uma forma genérica, de atores da sociedade civil, porque elas depois podem estar estruturadas em organizações da sociedade civil, em organizações, mas a sociedade civil, de forma geral, é muito mais ampla que as organizações simplesmente da sociedade civil. Um indivíduo, você individualmente, é um ator da sociedade civil. Está com dúvida? Não estou com dúvida. Mas pronto, é preciso percebermos bem, por isso às vezes quando ouço algumas pessoas a falarem das pessoas da sociedade civil, não, todos nós somos da sociedade civil, em princípio. Desde que não estejamos ligados ao aparelho do governamental, mas mesmo assim você continua a ser um indivíduo que quando sair dali, por isso que a tendência em outras realidades é que você sai daí e depois voltas de novo para a sociedade civil, para a sociedade no geral, porque foste ali, mas depois pode voltar. É essa a perspectiva que se tem, mais ou menos. Portanto, o que o colega coloca aqui de que as organizações poderão continuar ou não, que o governo já está a fazer coisas que as organizações faziam. Eu acho que é preciso diferenciar bem as tarefas de um governo e as tarefas de uma organização da sociedade civil. E isso podemos perceber nos diferentes níveis que o país passou. E aí também, depois é que houve essa confusão, essa transição não permitiu, por um lado, alguns atores da sociedade civil se encaixarem naquilo que é o novo quadro e estrutura do país, e também algumas estruturas do governo não compreendem também, não conseguem perceber bem qual é o papel atual que uma organização da sociedade civil deve ou pode desempenhar. No passado, a maior parte das organizações, principalmente no período de guerra, eram organizações prestadoras de serviço. Faziam muitas coisas que eram tarefa básicas do governo. Construíam escola, hospitais, davam comida, faziam tudo isso. Mas, em regra, esse não é o trabalho primário das organizações. É claro que depois podemos olhar dentro das organizações da sociedade civil. Cada uma delas tem uma tipologia diferente de intervenção. Há aquelas organizações que são simplesmente prestadoras mesmo de serviço, estão vocacionadas para fazer esse tipo de trabalho. Há outras que estão mais numa componente de fazer advocacia. Há umas que estão mais numa vertente de, por exemplo, divulgar a cultura da sua região. E, o trabalho deles é esse, nós queremos divulgar a região, por exemplo, dos Bapongos ali. Então, há essa diversificação de organizações, mas em regra, é claro a separação que deve existir entre o trabalho que um governo faz e que as organizações fazem. Nós, essencialmente, nesse contexto, as organizações têm feito monitoria do que o governo primariamente deve fazer como tarefa primária do governo e também fazer uma advocacia junto das instâncias do governo para prover serviços para algumas comunidades. Né? É claro que muitas ainda há essa dualidade da intervenção. É óbvio que não podemos deixar a intervenção direta, que se pode fazer com um grupo, através, por exemplo, da criação de uma infraestrutura de água, como a DW apoia, em algumas localidades, mas ao mesmo tempo fazer esse processo de advocacia junto das instâncias para prover os serviços, né, nessas comunidades. Então há essas diferentes perspectivas. Não sei se isso ajudou ou dificultou mais. Mas o quê? Não sei se faltou alguma coisa. Há possibilidade de surgir novas organizações? Bom amigo, a sociedade é dinâmica, a sociedade não para. Como dizia o ator da sociedade civil, algumas organizações vão desmaiar, outras vão morrer, vão surgir outras. Isto é dinâmico, é como tudo. Não é? Vão surgir sempre outros atores, num outro formato, de uma outra forma, mas isto vai continuar. Mas agora, quem que será que preocupou tanto o capitão, que as organizações da sociedade civil faziam e parece que o Estado já está a fazer? O que eu vejo aqui, como o João Domingo diz, é uma abordagem de advocacia, daquilo que seriam as atividades e deveres fundamentais de um Estado. Se já está a fazer, eu acho que por um lado temos um ganho. Se calhar aquela advocacia resultou nessa tomada de consciência e ação para se fazer os seus próprios deveres. Gostaria que falasse um bocadinho de algumas dessas atividades que já deixaram de ser feitas pela sociedade civil, agora o governo está a fazer. Acho que é importante também ver isso. Vocês têm um exemplo, dois? Para além do quadro daquilo que era o tempo, por exemplo, até 2002, pelo menos, de pós-guerra, né? Agora estamos numa fase um bocadinho diferente, não sei se é aí onde se enquadra as ações. Como João Domingo disse antes, era construção de escola, muita coisa básica dos deveres de um Estado que não se fazia. Não sei se é ali. Não, né? O que é que vocês perceberam, na minha opinião, primeiro, apesar do governo já estar a prover vários serviços para as comunidades, uma sociedade tem sempre problema. E vai ter sempre. Você pode resolver um problema e arranjar até 5. Né? Quando você coloca a estrada num sítio, depois está os atropelamentos, porque a pessoa já está andando mal. Né? Vai ter outros problemas. Portanto, a intervenção das organizações da sociedade civil, por mais estruturado que o Estado seja, ou esteja, vai ser sempre essencial. Nos Estados Unidos, lá na Filadélfia, não sei aonde, na Inglaterra. E só para lhe dizer, uma boa parte dos movimentos que têm grande intervenção da sociedade civil estão nesses países mais desenvolvidos. Okay. Então você começa a ver, então isso é contraditório. Como é que mesmo essas grandes organizações que têm financiado ações de organizações que estão em alguns países da África, estão nesses países? Se calhar já não estão a discutir pão. Não estão a nível da abordagem, se calhar subiu um bocadinho mais. Eu tenho uma pequena questão, João Domingo. na minha opinião, não é um pouco crítica, bem, espero que ele muito não seja, é só a questão da permanência, isso em relação ao cargo, de ser dos titulares por parte de, das organizações, isso que era de base comunitária, sei lá, é, a questão da dependência, né? E a questão da inovação, acho que se formos a ver, já é uma questão que estamos aqui a discutir. Parece que algumas organizações, na questão da inovação, apegam-se naquilo que é desde o fundamento da criação até hoje. Como o Tiago já disse, a sociedade é dinâmica, não é? E as coisas estão dinamizadas, assim mais que o mundo cada vez mais está se tornando uma aldeia global, as coisas estão mais próximas, estão mais tecnológicas, me parece que muitas estão a ficar ultrapassadas. A questão vem no fim. Quando eu falo a questão da permanência, as organizações têm um estatuto, têm termos de referência. Mas o que me parece é que essas mesmas organizações não levam a cabo o cumprimento desses documentos, e que é essencial, é que regem uma determinada organização. Do que venho verificar é que as mesmas organizações, há 7, 8 anos atrás, os mesmos coordenadores ou presidente são os mesmos que realmente permanecem atualmente. Não são organizações, como redes e tudo, como parece, e depois são associações, organizações que têm tido também apoio por parte da DW. Eu, bem, no, na minha maneira de pensar, é uma posição um pouco assim, não é? Não positiva, porque isso mata a inovação. Não é? Porque a gente apega-se numa velocidade única do disco. Então, realmente, me parece que tem também uma contaminação do mesmo vírus. Não é? Quer dizer, há criatividade, mas a gente não pode se apegar num modelo de criatividade. Queremos inovar. Há uma ou outra, não é? Parece que uns estão há 10 anos ou 15 e não há processo de discussão dentro da mesma organização. E as coisas que eles não fazem dentro é que criticam fora. Eu reparo esse aspecto muito negativo. A questão da permanência é aquela. Parece que há organizações que só é organização quando há financiamento. Que por elas mesmas, noto que, se formos a fazer uma análise, não conseguem caminhar sem um financiamento. Quer dizer que estão sempre a depender de um financiamento. Quando não há financiamento, eu sou o secretário e o guardador que se encontra, o resto não existe. Quase que não há membro. Se houver um financiamento, há membro. Por eles mesmos não conseguem caminhar. Agora que as portas estão a fechar, estão a desaparecer. Eu não sei se o que é que estão a virar, mas estão a desaparecer. Esse aspecto, eu quero saber até que ponto o João Domingo, uma pessoa do setor de governação urbana que estão ligados com essas ações, até que ponto a DW tem estado a influenciar de uma maneira positiva nesse aspecto? Porque tenho notado muitos membros descontentes. Isso é uma luta que se vê levar a cabo, me parece que não se surte efeito. As pessoas são sempre as mesmas. Então, a política é a mesma também. Okay. Bom, o colega falou de várias coisas que eu fiquei confuso. Não, vamos começar na primeira. A permanência. Vamos começar na permanência. Queria... Até que ponto a DW tem estado bem influenciada? Depois são as associações parceiras. Eu talvez não estou muito em condições de falar da DW assim desde os anos que já lá passaram, porque a DW já teve desde 1980 e tal, e várias intervenções com as organizações. Eu sou daqui desse período mais recente, mas sei das várias intervenções que a DW já teve com várias organizações e ajudou muito, quer na criação de organizações, como no próprio funcionamento dessas organizações. Okay? Mas deixa-me dizer que eu não consigo encontrar uma relação muito direta entre a DW, entre a questão das organizações não terem que ter outras lideranças e a DW. É claro que nós temos jogado um papel importante para fazer surgir novas lideranças, e ao longo dos vários períodos já surgiram lideranças diferentes, não têm sido os mesmos atores que trabalham conosco durante os vários anos, mudam. mudam várias vezes. E o colega deve se aperceber disso, mesmo enquanto esteve aí. Se voltar, em algumas localidades, se calhar já não são as mesmas pessoas, há muitas outras pessoas. O que se passa é que essa questão da criatividade ou inovação, para mim, não tem muito a ver já com a questão das pessoas estarem muito tempo ou não. Pode ter também, tem algum fator importante, porque é preciso renovar as ideias com outras pessoas que podem trazer ideias inovativas para a organização. Mas o meu ponto principal nisso tudo é até que ponto as pessoas que estão à frente durante os vários períodos são legitimadas ou não pelos membros da associação, que até pode estar lá durante vários anos, mas não há nenhuma legitimidade que lhe é atribuída pelos membros para ele continuar lá, que isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Se haver esse processo, se calhar isso aqui pode ser minimizado, mas quando não há, piora a situação. Portanto, eu também acho assim, francamente, na minha opinião, o que acontece com muitas organizações, e aqui já lhe respondendo talvez a questão de muitas terem que morrer ou desmaiar, é que é preciso que as organizações tenham efetivamente, como defesa principal, uma causa que identificaram que esteve na origem da criação da associação ou da organização. Se você não está a defender a causa ou uma causa que vocês identificaram, que é esse o fator que vos motiva e vos faz estarem juntos em associações, dificilmente vocês vão continuar. Está vendo? Porque, e aí vai acontecer exatamente isso que disse, só funciona quando tem fundo. Eu conheço muitas organizações, apesar de serem pequenas, e aqui pequenas em termos de fraco financiamento, não é no sentido negativo, elas têm a intervenção, mesmo sem fundos. Eu já encontrei, durante o trabalho que faço, já encontrei muitas pequenas organizações que fazem muito boas coisas com as comunidades, mas com recursos muito reduzido, alguns deles até usam os seus próprios recursos para fazer alguma coisa, mas depois o problema começa a surgir quando você põe lá dinheiro mesmo, aí surgem outros problemas. Mas pronto, fora isto, dizer que elas sobrevivem exatamente pela defesa que eles fazem dos valores que defendem enquanto membros de um grupo, e eles têm todo o interesse de fazer aquilo existir, defender uma visão, uma missão conjunta, e eles querem avançar. Este é o elemento principal. Aquilo que costumo sempre dizer às pessoas, que primeiro se estrutura bem, o dinheiro virá. Até uns vão lhe oferecer, vão dizer que olha, eu quero que vocês façam isso, está a fazer um grande trabalho. Mas muitas têm feito ao contrário. Primeiro vai buscar o dinheiro para se estruturar. Isto é uma lógica muito ao contrário. Portanto, é possível que as organizações continuem a sobreviver, e aqui mais uma vez é o que o colega também colocou, desde que elas continuem a defender as causas pelas quais foram criadas e tenham uma missão, uma visão conjunta como organizações. Mas uma outra coisa, colegas, que eu quero trazer, que é uma posição minha também, pessoal, uma opinião pessoal, e isso muitas pessoas também têm estado a defender isto, é que precisamos começar a criar uma cultura desde cedo às pessoas da importância de estar associado em associações, grupos. Isto não é só uma questão de porque eu tenho que estar numa associação para ter dinheiro, para ter um salário, ok? Mas é também uma forma de exercício da própria cidadania. Quando você está num grupo, até você pode estar num grupo partidário, está num grupo da igreja, está num grupo... Todos esses grupos exercem, de alguma forma, ações que levam o cidadão a dar algum contributo para a sociedade. Portanto, essa valorização desse aspecto, por um lado, é importante. Por outro lado, mesmo estudantes que estão nas universidades, podemos sensibilizá-los e mostrar o valor que tem, enquanto um estudante, aderir a uma associação, por exemplo, adquirir experiência, porque muitas organizações ajudam, de facto, a ganharmos experiência. Mesmo o mundo das ONGs, as associações, tem sido o mundo para muita gente como uma escola, em que quando saem daqui saem com algum potencial. Portanto, muitos estudantes em vários cursos, em função também das diferentes temáticas que associações ONGs levam, podem ser um aporte para a sua formação e a sua experiência profissional. Muitos países, alguns países, um requisito, por exemplo, que é utilizado para o acesso, por exemplo, a determinados cargos públicos, é exatamente até que ponto você teve algum exercício de atividades cívicas e contribuiu para o país. Então, isso não é o nosso caso, né? Não se usa isso como indicador, mas isso é uma coisa muito importante. Como é que você trabalhou? Se trabalhou com algumas associações, trabalhou com comunidade? E isto também, é, de alguma forma, é importante para ver até que ponto essa pessoa, enquanto um decisor público, vai ter, de facto, essa ligação com a comunidade. Isso ajuda, de alguma forma. Portanto, essa cultura, se nós começarmos desde cedo a criar já nas pessoas, nos jovens, nos adolescentes, pode ajudar a ter uma outra visão de olhar as organizações da sociedade civil. Okay? E mesmo o próprio governo também pode olhar de uma outra forma. Mas é claro que vamos ser verdadeiros e vamos dizer abertamente que qualquer um país, as organizações da sociedade civil, muitas vezes as suas intervenções não são muito bem vistas, porque é normal, ninguém quer ser criticado, mesmo nós também que estamos a criticar, às vezes não queremos ser criticados, mas é um pouco o papel que temos que desempenhar enquanto atores da sociedade civil para despertar o próprio governo e trazer ideias, modelos e sugestões para melhorar a vivência na cidade, né? Entre os cidadãos. E efetivamente sermos verdadeiros cidadãos e não apenas ocupantes da cidade. É a última questão, né? Estou um pouco preocupado com o indicador de sustentabilidade da advocacia e de prestação de serviço. Isso significa baixou ou subiu? E quais foram os argumentos, pelo menos, dos painelistas? Como expliquei a vez passada, o número, à medida que aumenta, significa que a situação não está boa. E à medida que diminui, significa que está boa. Comparativamente ao ano de 2013, o que se apresentou como tendência é que o índice de sustentabilidade das organizações estava impedida. Que estava, por exemplo, em 6.5 no ambiente legal. É um nível impedido. Aqui que estávamos a discutir um pouco aqui era que as variações dos números também é um pouco em função da organização que conduz o processo e das pessoas que participam. O processo de 2013 foi muito mais, olhou para aspectos muito mais críticos e talvez não tiveram uma abordagem assim mais moderada, e parece que os que fizeram parte desse painel foram um pouco mais, apresentaram uma tendência mais moderada, que fez também ter este equilíbrio aqui. E como está aqui, entre os três níveis de avaliação que se pode ter, aí está no nível de evolução. Não é impedido, não é um nível de sustentabilidade, pois só aumentada, mas está no nível de evolução, mais ou menos, já 3, 4, 5. É o nível de evolução. Se tivesse aqui, estaria aumentado, se tivesse aí, seria impedido. Mas isso também está a variar um pouco em função do tipo de pessoas que, e da abordagem que as pessoas que tiveram nos painéis apresentaram. Quanto mais aspectos negativos, a tendência também aumenta. Os painelistas apresentaram muitos aspectos, alguns deles positivos, deram alguns exemplos, e isso fez com que a tendência fosse essa mais ou menos equilibrada. Ok, eu tenho a última pergunta, que já o nosso tempo já está a esgotar-se. Se eu percebi bem, esta ferramenta foi foi usada pela USAID para avaliar os seus projetos. E também foi alargada no sentido de avaliar se há ou não sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Ok, eu queria colocar a seguinte questão. Será que os critérios utilizados pelos painelistas para se determinar ou atribuir a pontuação do índice de sustentabilidade das organizações da sociedade civil foi apropriado para termos estes resultados e considerarmos fidedignos? Se sim, gostaria que argumentasse mais um pouquinho. Uma primeira nota inicial que eu posso lhe avançar é que a seleção dos painelistas para este processo é feita numa base também do nível de conhecimento que essas pessoas têm em relação ao trabalho da sociedade civil, em termos de experiência, conhecimentos profissionais, acadêmicos. E isto, em última instância, pode ajudar na credibilidade da informação que vem dessas pessoas. E se olharmos para a maturidade, a experiência das organizações que fizeram parte, pelo menos, do painel, percebe-se logo que são organizações com algum nível de performance e de experiência em ações da sociedade civil. Estou a falar de organizações como a ADRA, a JPD, a DW, a Mosaico, e algumas pessoas individualmente, como o Sérgio Calundu, que têm uma experiência, podemos considerar, considerável para emitir algumas opiniões, não é? Então, esse é o primeiro elemento que posso lhe apresentar, que efetivamente vem mostrar alguma credibilidade na informação que foi prestada. A cotação depende exatamente desses fatores de conhecimento que a pessoa tem e de exemplos concretos, e aqui é um elemento importante, se alguém tiver dúvida, vai ver no relatório os exemplos que foram dados, se efetivamente condizem com a pontuação tendencial que os participantes deram. Porque por cada afirmação e argumento tem que ter um exemplo. Quando o relatório estiver feito, e se quiser, eu também tenho o relatório de 2013 e os colegas podem baixar também se quiserem na internet, vai ver que cada argumento que se utiliza tem um exemplo. Por que que eu estou a dizer que o ambiente legal não está favorável? Ou porque está a ser difícil legalizar as associações, ou porque agora saiu uma nova lei que dificultou mais o processo, e ele tem que mostrar qual é essa lei, onde é que está isso. Essa é uma exigência da ferramenta. Quer dizer que a ferramenta não permite falar só assim por suposições. Tanto é assim que muitas vezes depois tem que se ir ao painelista, depois de você estar a escrever algumas coisas, olha, aquela afirmação que você deu, dê lá um exemplo. Não está muito claro o que você falou aqui. Isso permite que as pessoas não falem apenas por falar, mas tem que ter uma base de sustento com exemplos concretos. Se você dizer que, por exemplo, em 2013 as organizações verificou-se que a maior parte não tem computador. Isso foi parte de um estudo, e tem esse estudo, e tem referência que o PANE fez, e tem que mostrar. Não pode ser algo assim só a dizer que as organizações não têm. Por isso, a referência é que não foi todas as organizações, é aquelas daquelas províncias que se tem. Tanto que foi uma amostra, né, de uma pesquisa. Isto pode ajudar, de facto, a dar essa credibilidade às informações e aos dados que foram apresentados. Obrigado pela resposta. Isso faz-me perceber que, de facto, e me faz estar mais tranquilo de que não corremos o risco de estar em vias de distinção, né? Quer dizer que as coisas estão equilibradas. Yeah. Pronto, mas, alguns mais críticos poderão te dizer, não, nós estamos mal. Sim. Mas na cotação vê-se esse equilíbrio. Alguns setores da sociedade civil, alguns mais críticos, vão te dizer que não, isto não está certo. Isto não, nós estamos mal. Mas há outros mais moderados que vão olhar para... Porque é preciso perceber que mesmo num contexto que não favorece muito às vezes a intervenção, há aspectos de oportunidade que às vezes quem está a fazer crítica não percebe. Mesmo num aspecto negativo, há lá aspectos de oportunidade de intervenção. Sim. Isso depende muito também da forma como se encara as coisas. Tá, muito bom. Obrigadíssimo. Isso pode servir para aprofundar o debate. E os colegas, nós que estamos aqui, podemos aprofundar debates com as organizações locais também, para ouvir as suas ideias e perceber até que ponto, como é que elas também estão, mesmo ali a nível de base, e dar essa visão geral de mudanças que precisam ser operadas, porque isso pode ajudar também a identificar, por um lado, novas estratégias de intervenção, novas formas de intervir. Se não temos financiamento, se os doadores foram embora, como é que agora vamos fazer? Que formas alternativas? Portanto, tipo de informação pode ajudar as organizações a começarem a refletir num novo formato e numa nova forma de agir. Uma vez que falou em debate, despertou-me algo aqui. Eu fiquei a pensar também seria uma oportunidade desse grupo dos painelistas criados trabalharem de forma individual ou de forma particular em cada uma das organizações, no sentido de se ter dados ou resultados concretos, trabalhar em cada organização, perceber os seus fortes, os seus fracos, e ver o seu nível de visibilidade, de influência, enfim, para se depois, no final, se criar uma ideia mais genérica e se estabelecer o resultado a nível geral. Não sei se... Pode ser. Yeah. Eu vou fazer essa sugestão. Nós fomos convidados pela própria organização que está a apoiar esse trabalho a participar de um workshop no Ghana, esse mês. Então, se calhar uma sugestão que se pode apresentar, ou mesmo as próprias organizações utilizarem a ferramenta para permitir isso que o colega está a dizer. Eu acho que é uma ferramenta muito útil de análise que nos permite olhar para as diferentes dimensões que temos aí, pode ajudar a repensar o trabalho das organizações da sociedade civil. Então, acho que é muito útil. Muito obrigado. Obrigado aos colegas pela presença, por tomarem o vosso tempo e estarem aqui a partilhar este momento de reflexão. Obrigado pela presença. E agradecer ao João Domingos também pela apresentação. Foi um tema interessante que despertou muitos aspectos importantes que nós temos que refletir e levar em consideração e depois aplicarmos na prática. Desejo um bom final de semana a todos e faço um convite para um copo de água. Até ao próximo debate.